a gente terminou, ela não namorou mais. Por que será, né? Lembro que eu prometi que não ia assumir, não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar. Falhar no meu caráter, uma imaturidade na minha mente. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que eu sou, eu sei. Se ela tem o pé pra trás com todo mundo, foi eu quem puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra me traumatizar. Em nome da Rios Viana Entretenimento, tô cacetando aí, bebê. A gente terminou, ela não namorou mais. O que será, né? Lembro que eu prometi que não ia assumir, não ia te deixar e nunca ia fazer.